vez que penso que devia lhe deixar. Meu bem, eu não entendo e não posso controlar a vontade grande de gritar pro mundo ouvir que morro de saudades mesmo antes de partir. Não, não consigo ficar sem teu amor. Eu não consigo ficar sem teu calor. Eu não consigo ficar sem teu amor aqui. Arranjo então um jeito de tentar lhe arrancar de dentro do meu peito quem insiste em lhe aceitar. Não vejo em ninguém esse jeitinho de você que vem a ânsia louca de gritar pro mundo ver. Não, não consigo ficar sem teu amor. Eu não consigo ficar sem teu calor. Eu não consigo ficar sem ter você aqui. Só agora vejo o amor que existe em mim e que a distância entre nós será meu fim. Procuro e não encontro a maneira de mudar. O meu amor é tanto e o que eu posso é gritar. Não, não consigo ficar sem teu amor. Eu não consigo ficar sem teu calor. Eu não consigo. A distância entre nós será meu fim. Procuro e não encontro a maneira de mudar. O meu amor é tanto e o que eu posso é gritar. Não, não consigo ficar sem teu amor. Eu não consigo ficar sem teu calor. Eu não consigo ficar sem ter você aqui.